tudo armado, esquematizado, pra você ficar comigo. Fui ao teu encontro, todo arrumado, não tinha noção do perigo. Você não estava sozinha, levou alguém, mas que surpresa. O corpo não perde a linha, me conquistou, mas que beleza. Eu fiquei olhando, hipnotizado, e eterno um clima. E todo sem graça, e alucinado, eu mudo por essa menina. Agora não vai ter mais jeito, paixão bateu aqui no peito. Sei que já chegou a hora, não fica assim, não é um fora. Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga. Vê se não fica mal, mas bota ela na minha fita. Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga. Vê se não fica mal, mas bota ela na minha fita. Tava tudo armado, esquematizado, pra você ficar comigo. Fui até o encontro, tudo arrumado, não tinha noção do perigo. Você não estava sozinha, levou alguém, mas que surpresa. O corpo não perde a linha, me conquistou, mas que beleza. Eu fiquei olhando, hipnotizado, me eterno no clima. Fiquei todo sem graça, me alucinado, louco por essa menina. Agora não vai ter mais jeito, paixão bateu aqui no peito. Sei que já chegou a hora, não fica assim, não é um fora. Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga. Esse não fica mal, mas bota ela na minha fita. Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga. Esse não fica mal, mas bota ela na minha fita. Vou te mandar a real, apaixonado pela sua vida. Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida. Mas bota ela na minha vida. Bota ela na minha vida.